Atenção, Transebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Essa loja online que não entrega meus jogos já faz mais de 2 meses e já era pra chegar. Olho pro meu console e só enxergo solidão. Correios estão em greve e eu tô aqui tristão. Eu só quero meu jogo em minhas mãos. Tê-lo aqui perto de mim pra começar um save meu. E que seu gameplay não tenha fim. Nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Não vou ligar se não deu pra salvar. Isso não me faz mal, eu vou até o final. Nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Nem que falte luz enquanto eu jogar. Gosto de jogos e diversão. They kicked out Japan's ass. É um dedo. Um totozinho feliz. But after 7 days. Ajeita esse microfone daí, seu filho da puta. They are back for more. A Roberta Close pergunta: Xuxa, quem você levaria pra uma ilha secreta? Ela fala: ah, eu levaria você, porque eu tenho curiosidade de saber como é que é. And now, enemy ninja. Você namorou o Pelé? Não, namorei o Jô Soares. Jô Soares, sua piranha. Elapso. Ele é adulto, babaca, e o apelido dele nessa época era cu. Interessante essa dele. O apelido dele é cu. Master Splinter. Ah é? O que Master zerou? Se começar a botar na conta, eu zerei Battle Beast, demo. Eu zerei The Dig, demo. Eu zerei. And Lord of Eternity. Freestyle. Eu gosto de jogos e de Deus. Brings you this summer. Eu gosto de jogos de diversão começando a sua 62ª edição. Maluco. E nessa semana estamos reunidos aqui para falar a parte 2 do nosso tão famoso e infamoso episódio de filmes que gostaríamos de jogar. Um ano depois. Infamoso? Infamoso. Eu nem sabia que existia. É aquele jogo de PlayStation. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilapso. Se é o seu primeiro... Rapaz. Ilapso. Tem a sua primeira embolotada. Não foi, cara? Não, vai de novo, vambora. Ilapso. Primeira regra do Baixo Flexor. Se é o seu primeiro dia no Baixo Flexor, você tem que comer o santo... Tem que comer o quê, cara? Quê. O Skype tá te censurando. É feito autorais, velho. Sanduíche de buceta, é isso que eu ia falar. Ele já falou, a primeira regra do Baixo Frente Soco é não poder falar do Baixo Frente Soco e cortar no meio. Já tá perfeito. O Mestre Splinter. Queria dizer não, mas Smegma, apesar de ser nojento, é o nome de Pokémon. Smegmar. O Senhor da Vida. Porque um pouquinho de gosto de cu não faz mal a ninguém. O Na Base! Aquele que não conhece a piada do gato ovo. É do viado e do surdo, cara. Ele é... Quê? Ah, shit! O Fritz! O Guandu me fez tomar banho de canequinha. Esse cara canequinha. É bom, deixa eu tomar banho, cara. E o Arara! Uma voz muito mais grossa e sexy devido a essa gripe filha da mãe. Opa! Gripe fazendo o Arara mais másculo desde 1996. Aí. Másculo não, só sexy. E a nossa ouvinte especial colaboradora de hoje, Rebeca Gliossi, negão gostoso 84, bebe sociopata digital. Oi, meu irmão, fala aí, meu irmão. E é isso aí. Nessa semana nós vamos comprar o saco de pipoca boladão no combo com a mega Coca-Cola de 1 litro pra poder assistir os maiores jogos na telinha do cinema. Ou o contrário, que na verdade eu viajei. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. E-mails. Com bônus. E-mail. Você seria o detetive Charles Elapson? Isso depende de quem é o interessado. Sou eu mesma. E qual seria o nome da bela donzela? É Miss Rebecca Lyoshi. Pois bem, senhorita. No que posso ajudá-la com meus serviços? Eu tenho um problema e alguns amigos me disseram que o senhor poderia me ajudar. Fico feliz de saber que estou sendo bem recomendado. É claro que vou ajudá-la. Apenas me diga em quê. Ultimamente, eu ando recebendo umas cartas misteriosas. Alguns stalkers não param de me mandar correspondência. Eu gostaria que o senhor desse uma olhada. Não me admira que esteja lhe perseguindo. Sua beleza é realmente incomensurável. Para que endereço estão sendo enviadas essas cartas? Eles enviam para a minha caixa postal em eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Pois bem, vamos ver essas cartas. Deixe-lhe mostrar a primeira. Então, Galerians, estamos aqui hoje para mais uma leitura de e-mails, mas hoje em clima de filme noir. Porque, como o tema deste episódio é jogos e filmes, nós encarnamos um LA Noir aqui, que foi inspirado nos filmes noir dos anos 40, 50, em que sempre uma mulher fatal tem um problema e ela é ajudada por um detetive canastrão. Não é isso, Elapson? Eu sou o detetive canastrão e a Rebecca é a mulher fatal. Então, a primeira cartinha de hoje vem do Caipira Mask. Vem em mim, que eu tô facinho, de 25 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Muito bom esse último episódio de vocês. Vejo animes e jogo os games japoneses, porém, cada vez menos. O que foi falado de Metal Gear Solid, eu concordo totalmente. Meu cérebro ocidental não consegue conceber a ideia de que você está jogando um game que começa ultra realista, com conspirações envolvendo Guerra Fria e indústria das armas, aí aparece um maluco que solta raio, outro que controla abelhas, um ninja cibernético, enfim, um monte dessas coisas que não combinam no ocidente. Realmente, Caipira, a gente tava conversando sobre isso no episódio. O Metal Gear Solid tem esses contrastes brutais, assim, entre coisas racionais e exageros japoneses, né? Os contrastes é bom, né? Fica, assim, uma coisa estranha. Eu não me incomodo, confesso que eu gosto do jogo mesmo assim. Mas, às vezes, quebra um pouco a imersão, porque você tá tão envolvido naquela história séria, racional, e de repente, como ele falou, vem um maluco controlando a abelha, tendo problemas intestinais no fundo da tela. Então, pois isso... Eu encaro isso sempre com miscigenação, e miscigenação é sempre melhor. Quem gosta muito da cultura japonesa, talvez encare isso com mais facilidade do que quem já não tem tanto amor pelo Japão, mas tudo bem. Aí ele continua o e-mail dizendo que eu vi School Days, o anime que o Ninja Inimigo citou, e achei foda demais, justamente por ele ser diferente. Eu estava cheio de animes que o protagonista não come ninguém, na verdade o cara geralmente passa o anime inteiro sem ao menos beijar alguém, só apanha e pior, todas as mulheres gatas querem fazer sexo selvagem com o protagonista e o cara não come ninguém. No School Days, o cara passa em todas as colegas de sala dele, sonho que qualquer moleque adolescente já quis realizar, e para a mulherada não ficar puta da vida, ainda tem um final trágico. Eu não joguei o jogo do School Days, mas eu já joguei jogos de encontros japoneses. Os que eu lembro agora é o Love Hina Advance e o True Love. Esse último é um clássico hentai para o Windows 95, com tradução em português feita por fãs, e muita gente deve conhecer. O Zyder, colega meu do Lagcast, já jogou aquele jogo, o de estupro, o Rape Play, mas ele é japonês. Sim, esse jogo é japonês e é horroroso. Uma das coisas que eu acho mais impressionantes nos japoneses é que eles não estão nem aí se os outros pensam que eles são baitolas, com esses animes de menininhas bonitinhas e outras frescuras, e nessa pegada eu apresento pra vocês Muscle March. O Muscle March, o Mamute tinha comentado antes da gente gravar, mas na hora que a gente gravou a gente passou batido. Muscle March é um jogo genial. E quanto à homossexualidade japonesa, amiga minha do Ninja Inimigo e do Best of Winter, que tá morando no Japão agora, falou que quando ela chegou lá, o pessoal lá da universidade dela em Nagoya comentou com ela o seguinte: olha só, minha filha, você evita andar de noite no parque e tal ali, porque é perigoso. Ela falou: mas é perigoso por quê? Ah, porque uns homossexuais andam por ali a essa hora. Então, essa era a grande preocupação de perigo dos japoneses no parque lá em Nagoya. E tem o Hard Game. Hard Game é o gênio, é o cara que tá aí na imagem do episódio 61, que é o ídolo supremo da televisão japonesa, mas acho que ele não faz mais nada lá. Esse negócio de anime harém bundão, cara, todo homem, no fundo, ele não sabe, mas ele tem um harém. Todas as suas amigas estão te dando mole, você é que nunca percebe. Presta atenção, quando geralmente você olha pra ela, ela dá uma sacudida de cabelo, não foi à toa, cara, foi pra você. Se você prestar atenção nos sinais que as mulheres estão deixando, você vai ver que você pode ter o seu harém também. Tá vendo? Os homens deixam passar 7 a cada 10 sinais sexuais que as mulheres mandam pra eles. Se você for um Keitarô da vida, mais tapado que uma porta, você não vai perceber esses sinais. Não vai perceber. E aí, o que vai acontecer? Vai acabar casando com a garota no final, porque é isso que acontece com esses caras. O próximo e-mail é do Dorecos, bêbado em algum lugar de São Paulo. Ele começa de forma muito gentil: desculpa meter o pau em vocês, mas tirando o lance no começo do Lanterna Verde, acho que esse foi o pior podcast do Baixo Frente Soco que eu já ouvi. E olha que eu ouvi os dois primeiros. Mas tudo bem, né? Ele tá falando no caso do episódio 60 de Jogos de Fliperama. Mas tudo bem, não dá pra esperar muito no quesito crônicas de fliperama vindo de um monte de pelinho de mamãe que nem vocês. Brincadeira, vocês são pleiba, mas tá valendo. Esse cast é mais legal que eu já ouvi no Brasil e lá fora também. Entre os anos de 82 e 87, meu pai e minha mãe tinham um bar numa avenida conhecida aqui em São Paulo. Na época se chamava Atlântica. Depois virou a Avenida Robert Kennedy e agora voltou a ser Atlântica de novo. Essa avenida, Rebeca, lá em São Paulo, aqui no Rio tem a Avenida Atlântica também, né? A avenida principal em Copacabana, que é na beira da praia. Lá em São Paulo, essa Avenida Atlântica, que depois virou a Robert Kennedy e agora voltou a ser Atlântica de novo, eu passei por lá um dia desses aí, semana retrasada, com o Crusher e uns amigos meus. Ela tem esse nome porque ela fica na beira da represa de Guarapiranga. Então, como lá em São Paulo não tem praia, a represa é o Oceano Atlântico deles. Por isso que o nome da avenida é Atlântica, tá? E ele continua: na jossa do bar dele tinham as máquinas de pinball, que ninguém aqui sabe o nome, e alguns arcades. E não venham perguntar quais, pois os que conseguimos lembrar e resgatar na internet foram Arkanoid, Pac-Man, Donkey Kong. E minha mãe disse que tinha uma outra máquina de carrinho que ela não lembra qual. Eu mostrei a Rally X pra ela, mas ela disse que não tem certeza. Bom, galera, é isso mesmo. Eu sou velho pra burro, e muito burro mesmo, porque ainda jogo essa merda de videogame. Anos depois disso, nós já morávamos no interior de São Paulo, eu fiquei extremamente viciado nessa merda e fazia muita merda pra poder jogar. Só não apostava o toba. Quem sabe? É. Eu estava no segundo grau, olha que coisa velha, quando chegou aqui o Children of the Atom. Isso, 95 já. Aí fudeu tudo, porque eu matava aula diariamente pra ficar no fliperama do seu Augustinho jogando. Daí, adivinha, me fudi na escola e meu pai, que era uma pessoa muito racional, me disse o seguinte: filhão, se você quer ser um vagabundo e viver essa merda de vida que você tá vivendo, por mim tudo bem. Só que vai viver essa merda de vida bem longe de mim e da sua mãe, seu filho da puta. Então eu pensei que a minha vida de jogador de fliperama tinha acabado, mas aí o velho veio e disse: olha, filhão, você tem que pensar no seu futuro e blá, blá, blá, blá, blá. Então vamos fazer o seguinte: já que você gosta de jogar essa porra, vício que herdou da sua mãe, faz o seguinte, tem um espacinho lá atrás do bar. Daí a gente descola umas máquinas, coloca lá, você toma conta delas, ganha um dinheiro, para de matar a aula e vai ser alguém da vida. Tá bom assim? Caralho, galera, meu pai é muito foda. Depois disso eu parei de matar a aula, passei de ano e concluí o segundo grau. Foram anos muito loucos da minha vida. Com a grana do fliperão eu montei uma locadora de games. Mas essa história fica pra outra vez. Valeu, gente. Percebam que demorei tanto tempo pra digitar isso aqui que passou até a brisa. Enviado via túnel do tempo. Gente, que linda a história dele. Adorei o pai dele. Muito bonita essa história, né, cara? O pai que apoiou o filho a todo momento, né? Que feliz. Feliz, né? É igual quando o pai descobre que o filho é gay e apoia, né? Sim. Importante ser feliz. Ou então o pai do Jim no American Pie, que dá as revistas pra ele. Pois é, em vez de cortar o hobby e a alegria do menino, ele deu um jeito de transformar isso numa coisa positiva e numa coisa que ele ia ter responsabilidade e ainda ganhar um dinheirinho. Muito legal. Muito bonito. Admiro o senhor, seu pai, a senhora, sua mãe. Eles são lindos. Um beijo pra eles. Não, não, não é assim que você manda beijo, Rebeca. Como é que você manda beijo? Um beijo pro seu pai e pra sua mãe. Aí sim. Prosseguindo aí com os famosos, como diz o senhor na eternidade, e-mails nerfados. O primeiro é do Cruiser de Brasília. Conterrâneo meu, que legal. O Cruiser comenta sobre o novo Musou de Cavaleiros do Zodíaco e envia o vídeo de uma câmera escondida no Japão com uma japonesa de seios fartos e deliciosos. Tem um link aí, vocês podem clicar. E os seios são realmente infartos. E é isso aí. É o Pyron, 29 anos, Rio de Janeiro. Envia vídeos de momentos clássicos e pornográficos de Dragon Ball e a cena da Anri peladinha no Jaspion, clássica. E diz que o ninja inimigo só lembrou dos momentos gays dos animes. Mas você esperava o quê, né, cara? É, a única coisa que ele lembra sempre. É. Mas tudo bem. O Yogodoshi enviou o link de estoujogando.com.br, uma rede de organização e catálogo de jogos. É, um projeto que ele mesmo está conduzindo aí. Ele até pediu a nossa opinião em relação a isso. Eu dei uma olhada, eu achei bem legal, cara. Só que o link que vocês colocam, o objetivo de vocês, você coloca uma frase mais ou menos assim: nosso objetivo é facilitar e fazer a comunidade gamer brasileira chegar a um novo nível e resolver o problema da comunidade. Mas que problema é esse? Fazer evoluir em que sentido? Eu acho que você podia jogar lá: a gente quer te ajudar a organizar pra você não ficar perdido. Tá bom, não precisa falar bonito não, que acaba que mais complica e a pessoa fica sem entender. Mas é bem legal o negócio. Aprovei, o pessoal devia acessar aí e dar uma olhada. Eu gostei desse nick dele, Yogodoshi. Yogodoshi, tem algum significado? Não sei, mas eu gostei. Parece Yogoberry com Yoshi, com Doshi, sei lá. Ah, muito, muito bonito. Muito bom. O Wild Wizard, eles nos enviou um vídeo do jogo indie, um jogo indie brasileiro, chamado Carnaval de Distorções, que é feito por um dos game designers da empresa onde ele trabalha. Ele disse também que ia mandar o link do portal da empresa, que devia entrar no ar até o dia tal, mas como não mandou, acho que não deve ter entrado no ar e estamos esperando. Aí também manda o nome do rapaz aí, que tá lá no vídeo, mas eu esqueci. E o nome da empresa também, porque, sei lá, se estiverem procurando gente pra trabalhar, manda aí pra gente fazer oferta de emprego, que a gente pede o pessoal mandar o currículo, tá? É, falando em jogos indies brasileiros, a gente tá pensando em fazer um episódio sobre isso em breve, tá? E o Andrew, sem nick, de CS, tem que achar um nick de CS pra ele. É, então ele vai ser... Ele é de Itacoaque Setuba também? É. Ele vai ser o assassino de Mogi Cruzenses. O assassino de Mogi Cruzenses, de 15 anos, enviou o e-mail só pra falar que ele também é de Itacoaque Setuba, igual o grande aquecedor de Tuba. Que bonito, que coisa bela. A união das pessoas através da leitura de e-mails. O Atmo, de Hellsith, ele mandou mais links do Torro, aquele jogo de Bullet Hell maldito de naves, que ninguém joga aquilo. Aquilo é tudo bot. Se você joga aquilo, é mentira. Sim. E o Phelps brasiliano, creio eu, sim, sobre o episódio 60, ele diz que a sua única história de locadora foi uma vez em que o pai dele o deixou 5 horas jogando na locadora e ele teve que passar 2 horas jogando Wave Race 64, tendo motion sickness com o jogo, até chorar de motion sickness e a mulher da locadora o deixar trocar de jogo. Caramba, você precisou passar mal pra mulher deixar você trocar de jogo? É, porque não podia trocar de jogo. Ah, tá. Mas ele trocou pra Virtua Fighter no Saturn e achou uma merda, mas aí teve que jogar as 3 horas que restavam. Que experiência ruim. O que eu te pergunto, Phelps, é o que levou o seu pai e a sua mamãe a te deixarem 5 horas na locadora? O que que seu papai e a sua mamãe foram fazer nessas 5 horas? Pois é. Você sabe muito bem a resposta. É o tipo de coisa que quando você cresce, você passa a saber por que aconteceu. Sim. É. Com isso, nós vamos encerrando por aqui a leitura de e-mails, lembrando que você deve enviar o seu, pode e deve enviar o seu e-mail para que endereço, Rebeca? Eu gosto de jogos. @baixofrentesoco.com. Nosso Twitter é twitter.com/baixofrentesoco. E o nosso site qual é, Rebeca? www.baixofrentesoco.com. Por fim, nós estamos lá no livro de rosto do facebook.com do senhor Marcos Zuckerberg. Você pode nos procurar lá ou acessar a barra lateral do nosso website, que a Bebs acabou de dizer, que lá no cantinho direito estará um lindo painel lá com vários rostinhos lindos de pessoas que já curtiram o Baixo Frente Soco, incluindo várias gatinhas. Então você pode ir lá clicar e ser feliz com a gente, tá certo? Beijo pra vocês! E você também pode acompanhar a Rebeca no www.girlsofwar.com.br com outras 4 lindas amigas que são as Power Rangers dos jogos de videogame femininas brasileiros. E você também pode ver os nossos outros amiguinhos, o senhor Arthur Protásio Keio Logan, no Vagrant Bar do Ludobardo no YouTube. Ludobardo! Ludobarders! Eu vou rolar um dadinho aqui, um dadinho do mal, em que, não... Ai, arrumaram o meu quarto, onde é que botaram o meu dadinho? Ah, tá aqui. Dadinho é o caralho. Sabe que tem o random.org também, né? Ah, mas eu gosto mais do barulhinho do dado, ó. É mesmo? Na base, você foi escolhido pelo Dado da Vitória para começar falando qual filme você jogaria fodasticamente. Dado da Vitória, né? Eu quero saber qual é o Dado da Vitória, né? Tudo bem. É um tipo galo, moleque. Desculpa. Junto com o Dado da Vitória, teve o gol do Atlético. Gol do Atlético. O Flamengo vai ser rebaixado, moleque. Esse daria um bom filme. Mas vem cá, o Fritz. Mas esse pelo menos é um filme inédito. Se o Vasco fosse rebaixado, não seria um filme inédito. Oh, snap! Na base, qual filme você jogaria? Bom, eu escolhi. Peraí que o Yuri tá rolando. Tá rolando dadinho. É. Da Vitória. Vai falar, já parei. O dadinho da Vitória. O dadinho da Vitória sabe que é um dado de War amarelo, né? Eu tava procurando meu supositório de nariz aqui. Tecnicamente é impossível você vencer o War com um dado amarelo. Que isso, você defende até a Vitória. Não tem como te defender até vencer, cara. Não funciona, gente. Mas beleza. O filme que eu escolhi foi Maverick. Porque primeiro é um filme foda. Isso aí, quem não viu, tá dando mole. Já tem, porra, mais de 10 anos do filme. Então tá dando mole, porra, demais. É ridículo quão mole tá dando. Então, como o filme tem mais de 10 anos, qual é dessa história do Maverico? Bom, Maverick é um filme que conta a história de um jogador de pôquer no Velho Oeste. Ele, na verdade, é um jogador de pôquer profissional antes de existirem jogadores de pôquer profissionais. Caraca, antes da porcaria começar a rolar no mundo. Exatamente. Mas a verdade é que sempre existiram jogadores de pôquer profissionais, cara. Não, mas não existia o mercado de... Não é uma profissão legalizada, digamos assim. Ah, porque hoje em dia tem carteira de trabalho, né? Tem. Carteira de trabalho. Mas aí, o que ele é? É um cara que passa a vida jogando poker, ele vai andando de cidade a cidade jogando poker. E tem um torneio que vai dar um prêmio de $25,000. $25,000 na época do Velho Oeste, moleque. Era o preço do Billy the Kid, da cabeça do Billy the Kid. Então era coisa cara. Era tipo assim, era que nem o Austin Powers, quando ele pede, tipo, $1 trilhão. Era mais ou menos. Que era $25,000 no Velho Oeste. E aí ele decide, só que ele não tem esse dinheiro. Ele decide ir passar pelo Velho Oeste procurando as pessoas que estão devendo ele e jogando pra tentar angariar o dinheiro pra jogar no torneio. É um filme de bang bang com poker. Pra pagar exatamente. O cacife, né? Não é nem o cacife. É, basicamente o cacife. Mas não é o cacife básico lá do jogo. Era tipo entrada barra cacife, né? E aí no final todo mundo ganharam $25,000. Era $25,000. Cada um precisava de $5,000 pra entrar. Uma coisa assim, ou $500 pra entrar. E aí. E formava um torneio. Aí beleza, ele parte pelo mundo, nas suas aventuras, tentando angariar o dinheiro. Só que ele, como é um cara muito bonzinho e honesto, apesar de jogador de poker, ele é extremamente honesto. Ele fala que ele nunca rouba. Agora isso não faz sentido. Não, mas ele é um cara que é extremamente ingênuo. Ele vai encontrando as pessoas e vai passando por várias desventuras em série. Então, eu acho que é um filme que tem muito potencial de jogo. Primeiro, porque o Velho Oeste é uma ambientação maneira pra você fazer um jogo. Por que que tu gosta tanto de Maverick, assim, a ponto de escolher Maverick pra ser o The One? Cara, primeiro porque eu acho que é um filme, tem muitos filmes que eu gosto, mas poucos que dariam pra fazer um jogo muito maneiro. E eu acho que o ambiente de Velho Oeste é um ambiente que tem potencial aí pra fazer um jogo bem legal. Segundo, porque é um filme que ele equilibra vários gêneros de uma forma muito, muito interessante. Então, é um filme que tem momentos de ação, tem momentos de comédia, tem momentos de tensão. Eu acho que são vários elementos que daí ele passa por várias aventuras, como se fosse várias mini-quests, até chegar ao seu objetivo principal, que era efetivamente participar do torneio. E no caso, o objetivo dele era ganhar o torneio, como deveria ser. Então, uma coisa que eu lembrei sobre o Maverick, na verdade foi o Comandante Cobra que me lembrou isso recentemente, é que existe uma cena no Maverick onde aparece o Danny Glover e ele vai interagir, ele é um policial, uma coisa assim, vai interagir com o Mel Gibson, né? E eles, na época, tinham acabado de fazer uma das versões do Máquina Mortífera, e eles fazem uma cena muito engraçada, que os dois olham, aí ficam um olhando pra cara do outro, aí eles parece que se reconhecem, fazendo uma menção à Máquina Mortífera, e depois eles fazem, não, nada a ver. E a cena não tinha nada a ver com isso, sabe? Mas foi um memezinho, um easter egg do filme. Sim, nessa cena que você falou especificamente, o Danny Glover, ele é um assaltante. Aí o que acontece? O Maverick, ele chega num num banco pra cobrar o dinheiro de um banqueiro que deve pra ele, sei lá, X dólares. E aí ele chega pro cara e fala, pô, você precisa do meu dinheiro que tá me devendo. E o cara fala, não, mas eu não tenho dinheiro, eu acabei de ser roubado e eu não tenho dinheiro nenhum pra te dar, e sei lá o que. Aí ele fala, pô, que merda, então beleza, vou embora. Aí quando ele tá pronto pra ir embora, o Danny Glover chega com uma máscara de bandido de Velho Oeste genérica, né, com aquele lenço no rosto. Podia ser uma aí, máscara de luta livre! Não, uma máscara de bandido, mas não é uma máscara de luta livre. No meu jogo seria com a máscara de luta livre. É, beleza. Aí ele entra com a arma e o banqueiro tá com... o banqueiro tem dinheiro escondido, aí o cara rouba o dinheiro do banqueiro e ele percebe que ele tinha sido enganado. Então, essa é a cena do easter egg aí que você falou. Então ele me fala, qual seria o gênero do jogo? Bom, acho que daria pra fazer um jogo estilo GTA, né, que é o clássico sandbox. Caixinha de areia, onde o gato mide e tal. E caga. Faz outras coisas. Redemption, que foi o último sandbox de Velho Oeste que teve aí, que fez um sucesso maneiro, e o Lato gosta um pouco desse jogo. Mas você poderia fazer, na verdade, fazer um jogo onde faria várias sidequests com o objetivo de juntar o seu belíssimo dinheiro pra entrar no torneio, e aí você conheceria todos os personagens que aparecem no filme. Tem o Alfred Molina, que é o vilão, um sub-vilão do filme. O Alfred Molina, você quer dizer o Dr. Octopus, né? Exatamente. Tem o Dr. Octopus, tem o Danny Glover, tem a Jodie Foster nesse filme. Aí tem a Jodie Foster, que é uma ladra que você conhece também, que você interage. E tem várias cenas tiradas do filme, tem que, quando ele é preso, ele vai pra um acampamento de índios, aí ele tem que fazer ele tem um acordo com um indígena lá de lá, fingir que ele tá sendo caçado pra ganhar dinheiro, e aí tudo vai te levando até o torneio de poker que você joga, e acho que daria um efeito legal no final se você tivesse efetivamente um minigame de poker pra jogar no final. Um minigame não, um mega game, né? Que é não, seria um minigame, seria um jogo dentro do jogo, seria tipo o grande foco no final, e você entra numa mesa lá no PokerStars.com e vai jogar, né? Aí, você tá sendo patrocinado pelo PokerStars.com agora, é isso mesmo? Não, é pelo Full Tilt, porque tem um membro do nosso podcast que tem um kit completo de roupa do Full Tilt. Depois você me avisa quem é, mas você sabe que faliu o Full Tilt, né, basicamente. O nosso amigo que ganhou uma scooter. Mas, na base, você acha que nesse elemento do poker você devia inserir a trapaça? Você poderia trapacear durante o jogo do poker? Não, porque o Maverick nunca trapaça, nunca trapaceia. Olha só, cara, eu posso te provar matematicamente que ele trapaceou. Não, porque é magia. Magia! Então o jogo funciona. Mas magia trapaça, peraí. Não, aonde diz que não pode usar magia? Na regra não diz nada. Não, mas era magia trapaça. Na regra, não, mas é magia. Não é magia. Não podia rolar alguma coisa do tipo blefe ou intriga emocional, fazer o cara ficar nervoso, alguma coisa assim. Tá tipo, uma misturadinha com a Lei Noir, né? É. Poderia ter esse efeito. Na verdade, antes do Maverick, tava pensando em falar sobre o 12. Como é que é o. Que tem o nome do filme, que é 12 jurados e uma sentença, se não me engano. 12 homens. 12 homens e uma sentença. 11 homens e uma sentença. 11 homens e o segredo? 4 casamentos e o funeral. É, 12 homens e uma sentença. Caralho. O nome do final é 12 Angry Men. 11 piranhas e um charlatão. Caralho. Limpeta da estrada 17. 40 samurais. Mas aí você também poderia ser de L.A. Noir. Mas eu acho que seria um jogo interessante, até pra quem gosta de pouco, pra quem gosta de sandbox, daria pra ter um filme bem legal. Porque ele é um filme que dá pra você ver claramente que tem várias mini missões, assim, durante o filme. Que pra quem gosta de sidequest, né? Tipo Master Splinter, tem uma tara sexual com sidequest, você poderia fazer uma parada bem. Poderia evoluir bastante nesse sentido. E como o filme já tem 10 anos, não teria aquela corrida pra lançar o filme, pra lançar o jogo junto com o filme. Então poderia sair um jogo bom, entendeu? Não seria um jogo zoado, tipo. Todos os jogos de filmes que existem no mundo. No mundo, né? Não exagere. Não, não exagere. Tirando GoldenEye, tipo, GoldenEye, né? Back to the Future é legal, diz o Ilatus. Mas ele caiu, então não conta. Alguma coisa pra fazer, eu vou rolar o dado da vitória. Pode mandar ver no rodado, cara. Victory dice. Fritz! Ele nem tá aí, ele foi fumar, filha da puta. Olha a empolgação do cara. Filha da puta não tá aqui. E não. Ele ficou sem palavras. Não. Eu liguei o meu microfone sem querer, senão vocês ficam reclamando do meu eco. É por isso que ninguém tava rindo das minhas piadas. E tava... Eu sofri vários comentários que ninguém nunca saberá, mano. Mas então, Fritz, qual é o filme que está no seu coração e você vai botar agora pra fora e fazer um jogo dele? Cara, não é um filme, assim, excelente, né? Ele não entra no meu top 50, não. Caralho. Porra, ele não entra no top 1000. É uma merda. É uma merda. Mas ele daria um jogo foda. Por quê? Porque ele é um jogo, ele é um filme de carros, velho. E não é de carros só, ele é um filme de corrida. Ah! Ah, tá. Caralho, moleque. Você quer um Speed, cara. Só que, calma. Corrida com marginalidade, imitando um pouco de GTA, só que sem tanta morte. Eu tô fã de Velozes Furiosos, exatamente. Obrigado, Mestre Splinter. Boa, moleque. Adivinhei, moleque. Eu sou gago. Qual dos cinco ali você está falando? Do gol do Rojo Gaúcho que ele tá falando. Primeiro. Ele tá falando. Eu quero saber, quem é o protagonista? É o Vin Diesel? Ronaldinho Gaúcho. Cara, o Vin tá só pro Flamengo. Você viu, na base, faz o Flamengo. Caralho, cara, olha os macacos. Cara, então, não existe Velozes e Furiosos sem o Vin Diesel, essa é a verdade. Essa é a verdade, então só existem dois Velozes e Furiosos, não, três, que agora tem o... This! Ah, this! Ele aparece no... Primeiro que aparece. No Tokyo Drift. Ah, é verdade. No esporte. Ele aparece na cena final, fazendo um drift com o Muscle Car. Porque ele mostra, moleque, por que ele é o Vin Diesel. Mas, ele segue. Fritz, você jogou Driver? Driver? Não. Já ouviu falar? Sabe como é que é? Sim. Você acha que seria um jogo parecido ou você tem alguma sacada no bolso aí? Cara, o Furioso seria igual a Need for Speed Underground. Não, eu penso nele um pouco como um GTA, só que com mais corridas, as missões de corridas, né? E não bater em prostituta. Não, GTA pra mim só tem bater em prostituta, roubar o táxi, roubar o tanque de guerra. É isso que é o objetivo de GTA. Exato. Então, assim, é um pouco de GTA, porque ele tem uma historinha por trás de todas as corridas, né? Só que ele não se resume só a historinha. Então, teria todas as missões pra tu ir tunando o teu carro, tipo um Top Gear, entendeu? Pô, isso dá maneiro. Você faz umas missões com o Vin Diesel ou com o policial. Não, moleque, só o Vin Diesel. O jogo é meu. Não existe outra opção, moleque. É o Vin Diesel. Cara, se você quer o policial, então você tá se rebaixando ao nível de extra. Você joga na internet. Cara, a única coisa que o policial faz melhor do que o Vin Diesel é pegar a irmã do Vin Diesel. Porque é a irmã do Vin Diesel. O Vin Diesel poderia pegar a própria irmã, entendeu? É no Japão? É Tokyo Drift em Tóquio. Então, assim, sabe? Ele não poderia pegar a própria irmã, que é uma gata. Nem é tão bonita assim a irmã dele. Mamelos! Mas como é que você não é multiplayer? Ter, tipo, vários Vin Diesels, todos iguais, assim, com roupas diferentes. foda. O multiplayer é só corrida. Pode jogar com um amiguinho do Vin Diesel. Não, o multiplayer é o meu carro contra o seu carro em algum tipo de corrida. Ou um ralizão, ou então um drift, ou então na rua. Tem uma ideia pra você, Fritz, você fazendo o seu jogo. Faz o seguinte. Vou programar ele inteiro, Alex. Lógico. Então faz o seguinte. GTA, você vai fazendo as missões, você vai da partir do San Andreas, eu acho que você tem a ficha do teu personagem lá com os atributos e as habilidades dele e tal, você vai crescendo mesmo como se fosse um joguinho RPG-like, né? Você pode fazer o seguinte, que o teu jogo de Velozes e Furiosos, o que representa a tua evolução no jogo é o teu carro. Você começa com uma caranga escrota. E você, conforme vai evoluindo, você vai fazendo as missões, vai conseguindo peças, vai aumentando o seu grau de mecânico, sua capacidade de mecânico, vai tunando o carro e tal. Então, o seu carro vai sempre refletir o teu nível do jogo. Aí você pode tirar vantagem disso com seus amigos, na internet, viu? Cara, mas não é o meu carro que me faz correr melhor ou não. Claro que ele ajuda. Ah, moleque, você sendo Vin Diesel, você pode ter um carro pior. que foi mais, né? Você é o Vin Diesel. Não, é do carro do Vin Diesel. Cara, o Vin Diesel bateu o The Rock, né, cara? O que que você acha de... O que que... Ah, não, mas o Pitts falou que o Velozes e Furiosos não tá nem no top 50. Tô nem me perguntar por que que ele gosta tanto de Velozes. Eu curto Velozes e Furiosos. Mas, cara, tu pensa assim, Star Wars tem 6. Cara, não, os 6 Star Wars, os 3 prequels não são melhores que Velozes e Furiosos. Para. Caraca, mamelos! Os 2 são. Vai começar a mamilagem. E tem, pô, Poderoso Chefão, Exterminador do Futuro, De Volta pro Futuro. Cara, porra, não tem como. Tá, vários futuros aí, cara. Tudo que é do futuro é maneiro. Exatamente. Ah, isso é fato, cara. Mas... Vingador do Futuro, por exemplo. O futuro é muito bom. E como seria o jogo em questão de pistas? Seria mais baseado no drift? Seria mais baseado nos outros tipos? No retão? Ou em pistas mais tradicionais, como jogos de corrida? Ou seria um mix em que seria dependendo da fase, dependendo da pista que você escolhesse, dependendo do carro que você quisesse montar? Então, eu pensei no mapa... É, o jogo é meu, como eu falei antes. Eu tenho uma ideia, depois você sabe o que Tô registrando aqui. Ter vários carros, né? Ser um cara generalista ou ter, tipo, um carro que corre em tudo, só que não corre bem em nada, entendeu? E porque a princípio o legal seria ter vários tipos de pista, né? Até porque se você tá numa cidade qualquer, a cidade tem um estacionamento lá que você consegue correr um drift, tem uma retona, tipo uma Avenida das Américas, que é pra tu apostar um racha, tem um Duque de Caxias pra tu pegar um palito plado, entendeu? Sabe o que seria maneiro? Peraí, Fritz, você bate racha na Avenida das Américas, cara? Não. Cara, o dia que o meu tríceps for do tamanho do Vin Diesel... Caraca, o Fritz quer dar loucamente pro Vin Diesel. Demais, né? Peraí, você não? É viado, Vin Inimigo, porra. Comentário gay. Você já viu a cabeça careca do Vin Diesel? Mas sabe o que seria maneiro? Uma sugestão, como o Mestre Splinter quer dar? Eu vou furar a fila. Uma sugestão legal seria se você tivesse vários carros também. Você pudesse construir vários, tipo, 3 carros. 3 tipos de carros. Você podia montar o seu carro pra drift, montar o seu carro pra pista retão, montar o seu com nitro boladão, ou o seu carro mais genérico. Mas aí, moleque, tu teria que ter dinheiro pra contratar uma garagem, pra deixar o teu carro lá, ter a tua equipe de mecânico sinistro. Aí tu vai fazendo as missões do GTA, entendeu? Exato. Um grau de detalhe, assim, de ver o mecânico e tal, ter equipe de mecânico. Não pode ser tipo nem GTA, que você tem uma garagem, tá botando os carros lá dentro e pôde. Um tanque de guerra lá dentro. Você podia ter um minigame de linha de montagem também, que você vai lá e fica botando pra... Cara, bacana. Não é você que tá programando, né, cara? Aproveita. Não, cara, tipo assim, bater o carro, meu irmão, qualquer batida tem que consertar. Tipo, encostei aqui. A pior pessoa brincando de boneco quando era criança, né, cara? Não, você morreu. Eu te dei aqui um golpe no pâncreas, moleque, tá ferido. Não, aí nego dava um raio no Freeza, o Freeza falava, não, mas eu tenho a minha capa de titânio que reflete o raio da morte no dado da vitória. Agora, minha vez da opinião. Eu ia falar que pra poder usar a ideia do drift, você podia fazer que nem o Mario Kart. Você pode ter uma técnica com o carro que o drift acelera teu carro. Aí pronto, você usou o drift, tu toca o drift e continuou com a porra. Mas peraí, Mestre Splinter, isso não faz sentido nenhum. É verdade. O problema é que se você fizesse o drift e acelerasse, como é que você ia fazer a fase do estacionamento do shopping, por exemplo? Você ia fazer o drift acelerar e bater na parede da rampa? Não, cara, porque ninguém bate no shopping. O shopping é perfeito. Não. Se bater, tem que consertar. Pagar as contas do shopping? Tem que pagar as contas do... Tem que ligar pro PP e falar, pô, é tipo seu shopping, velho. Foi mal. Próximo! Rolou o D20 aí. Arara Yuri Oliveira Petnis. Opa. É o Pet? É o Petnis Kovic. É o Pet, vai. Que é isso? Eu vou falar de um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. De todos os tempos. De todos cuidado os tempos. Com o que o senhor fala, cuidado com o que o senhor fala. Não, eu tenho certeza. Acho que quem discorda de mim é um babaca que não sabe as regras. High School Musical. Não. Ah. O filme daria muito bem se fosse feito hoje em dia, mas na época que ele foi feito do SNS deu errado. Ele é um filme de ficção científica, foi feito em 1993 e tem alguns dos melhores atores do mundo. É The Demolition Man. Aqui no Brasil ficou O Demolidor, o que deu problema quando o Daredevil veio, porque ficou dois do Demolidor. É que nem A Ressaca. É, A Ressaca. Depois veio The Hangover, aí virou, sei lá, o Se filme. Beber Não Case. Se Beber Não Case, exatamente. O The Jacuzzi Time Machine virou A Ressaca. É. The Jacuzzi Time Machine, é o cara. Ah, o cara ficou com preguiça, né, cara, de traduzir. Eu já sei o que eu vou fazer, eu vou zoar o nome desse filme. E pra quem não sabe, que nunca assistiu o filme e tá perdendo. Tá dando mole. Tá pô, perdendo aqui o melhor filme. Também, sessão da tarde pra você, né? Né, cara? Passou 200 vezes no SBT. Depois do Johnny Tsunami. É a história do Sylvester Stallone, que ele é um policial do século. Peraí. Fique claro que é a história real da vida do Sylvester Stallone. E ele é um policial que ele caça um traficante de drogas super poderoso, que é o Wesley Snipes, que no filme se chama Simon Phoenix. Simon Phoenix. Que é o nome verdadeiro do Wesley Snipes. O nome do Stallone é John Spartan, né? Que inspirou depois todos os Halo. Depois foi. Ele aprende tricô, moleque, na prisão. Não, então. Aí ele já foi preso. Você sabe como é que é? Você não sabe. Você ficou na prisão. Você costura outra coisa na prisão. Só porque tu faz moda, moleque. Não fique bolado que eu zoei costura, não, moleque. Pô, cara, tricô, porra. Ele consegue prender o traficante, mas ele causa tanta destruição, destrói vários prédios e vários lugares, assim, que ele acaba sendo ele mesmo preso também, por causar diversos danos aos bens públicos. E os dois são condenados à crioprisão. Eles são presos durante 200 anos numa cela criogênica, assim, e ficam congelados lá, sofrendo reeducação mental pra poder se adaptar ao mundo do futuro quando eles puderem ser revividos. O Sylvester Stallone acorda 200 anos depois, porque reviveram o traficante e eles precisam... reviveram o traficante, soltaram ele no mundo e eles precisam de alguém que entenda como o traficante age pra poder liberar o cara. Que claro que esse filme veio antes de Austin Powers, né, cara? Que Austin Powers que se baseou. Aí, dá licença. Oi, eu não tô participando desse podcast. Eu só queria dizer que esse filme... tá muito estourado. Eu sei, é porque eu tô nessas porra de Apple, uma merda. Eu só queria dizer que esse filme ia ser muito bom se tivesse a versão Tropa de Elite, com o Capitão Nascimento e o Beirada lá, que é o Seu Jorge. Botam eles pra fazer criogenia e acordam eles 22 mil anos no futuro. Ia ficar maneiro pra caralho. Com certeza. E pra fazer essa adequação mental, os caras fazem tipo aquele negócio de aprender durante o sono, manja, de ficar repetindo umas mensagens subliminares no seu cérebro, pra você fazer você aprender, tipo, habilidades que seriam úteis pra sociedade no futuro. Caralho. E aí, tipo, decidem ensinar pro Stallone a tricotar, manja. E aí ele, tipo, e além de ensinar a tricotar, faz ele aprender várias técnicas pra poder, faz ele ficar com vontade de tricotar mais e tal, pra ele poder trabalhar feliz, etc e tal. E isso já seria um grande ponto, porque eu vejo o jogo como seria um FPS, tipo, Mass Effect, em que você estaria no futuro, assim, você teria o seu personagem, e as habilidades iniciais do seu personagem seriam ensinadas por essa técnica de ensinar durante o sono, manja. Pois, você jogaria com o John Spartan, e você poderia escolher suas técnicas, você não teria que ficar preso à tricotagem, né? Aí toda vez que você o seu time. Mas tricotagem devia ser obrigatório. Porque eu acho que devia ser obrigatório, mas tem outras coisas também, ia ser legal. Toda vez que você gastasse seu XP, você sentava na cadeirinha da soneca. Ou então gastar alguma coisa totalmente aleatória, do tipo cozinha mexicana, não sei. Você só não poderia começar sabendo usar as conchas. Então, mas esse seria o segundo ponto legal, porque você seria um cara do século 21, que nem a gente, teria no mundo futuro, onde você não sabe nada como funciona. Então você, ao interagir com o mundo do futuro, você estaria se interpretando a si mesmo, manja. Você estaria reagindo como você reagiria se você estivesse no mundo futuro. Você entra entraria no banheiro, você vê aquelas conchas, você fica apertando o E, sei lá, apontando pras conchas, e nada funcionaria. E aí as luzes acendiam, sei lá, entendeu? Então tem que ser bem japonês o jogo, assim, pra ser uma parada bem bizarra pra ninguém entender porra nenhuma. Isso! E eu acho que esse sistema é um negócio muito legal. Outra coisa vai legal é que... Vai virar um vilão abstrato no final? Vira um monge gigante. Ele vira uma árvore do mal, alguma coisa assim. Outra coisa legal do jogo é que se você pega Mass Effect, ele tem aquele sistema de Paragon e Renegade e tal, que é tipo um sistema de moral, né? Ah, ser bonzinho, ser malvado. E o filme Demolition Man já tem isso, que ele tem aquelas maquininhas que rastreiam tudo que você faz e te dão multa se você fala palavrão ou se você faz coisas feias. Então seria uma maneira de... Mas o Sylvester Stallone, ele só tem uma trilha, que é a trilha do Stallone Cobra. Você não poderia ter o Stallone com boné também? Ah. O problema é que o Stallone com boné, ele segue a trilha do Stallone Cobra. Ah, entendi. Ah, cara, mas se ele vira o boné... É, aí é o Falcão. Caraca, aí é o Falcão, pô. É o especial de 3 barrinhas do Stallone virar o boné, velho. O Stallone, ele é tipo meio ponto entre o Paragon e o Renegade, né? Porque ele faz as coisas do bem, assim e tal, mas ele também, tipo, xinga a máquina só pra ter papel higiênico e coisas assim. E o mundo que ele... Tipo, em 2 horas eles fizeram um mundo gigantesco e muito complexo, né? Tipo, ah, o Taco Bell virou... Todos os restaurantes agora são Taco Bell. Ou tipo, ah, o Arnold Schwarzenegger virou presidente, né? E depois quando ele virou governador, eu fico, uau, o filme estava certo, né? me lembra aquele filme que o cara acorda mó tempão depois de dormir, é Idiocracy. Ah, esse filme é muito bom. É bom. E tem o mundo subterrâneo, onde eles comem rato burger. E tipo, toda a boca do mundo virou jingles de comerciais. Então teria um mundo muito legal pra você explorar, assim, um mundo muito bizarro. E ainda teria aquele negócio de você estar enfrentando no futuro com armas futurísticas e armas antigas, né? Porque tem aquela cena no museu que o Wesley Snipes e o Sylvester Stallone começam a brigar um com o outro. E aí o Sylvester Stallone pega as armas antigas que ele sabe usar e o Wesley Snipes descobre que ele foi treinado durante o sono pra usar as armas do futuro. Além de ele aprender kickboxing durante o sono, ele também sabe usar todas as armas do futuro. Então ele vira um vilão super foda, super difícil de enfrentar. Mas ele aprendeu vendo kickboxing, a lenda do dragão. Eu brigaria depois de uma árvore no final, pô. Eu acho que ia ser um jogo FPS muito foda e teria tudo pra ser um jogo legal. Sabe o que dá um toque legal? Além de Mass Effect, dá um toquezinho de Fallout. Porque esse negócio de futuro mega diferente, com um toque do passado que você pode usar também, é bem Fallout. E o Fallout pega bem esse aspecto. E é claro, você pode pegar a Sandra Bullock aqui no final, que também é muito legal. Overrated. E você pode dar um soco na cara dela, sua eternidade. Ah, e aí? Foda. Irado. Eu posso dar um soco na cara dela e comer ela. Com minigame. Rape total, botão. Moleque. Aí sim. Muito bom. Aí eu dou bem. Então, não se aplica nos Estados Unidos, cara. E muito menos no futuro, né? Texas. Muito menos no Texas e no futuro. Próximo! Roda o dadinho. Senhor da Eternidade. Muito boa noite. Sou eu! Sou eu! Então, eu tenho uma pergunta pra você, Ninja Inimigo. Pra você, Ninja Inimigo. Sou eu! Quando você pensa, eu vou te dizer uma palavra e você diz o primeiro filme que isso vai te lembrar, beleza? Caraca, fudeu, eu não posso errar. O melhor, eu vou dizer um jogo e você vai dizer o primeiro filme que você vai pensar, já é? Porra, não posso errar. Não pode errar, mas Street pensa com cuidado. eu vou te dizer, depois eu te dou uma dica mais forte. Farmville, qual é o primeiro filme que você pensa? Caralho. Tá, ficou difícil, então beleza, vou dar a dica. Eu tenho uma ideia. Colheita Feliz. Caraca, a colheita maldita. Moleque. Caralho, moleque, de Farmville pra colheita maldita é chão. Cara, é a mesma coisa, cara, só que com morte, basicamente. Entre Farmville e colheita feliz. Colheita feliz tem, e colheita infeliz! Farmville e colheita maldita tem. Cara. Tem anos de terapia? Tem um ano de terapia aí entre colheita feliz e colheita maldita. Entre World of Warcraft e World of Horrorcraft é só um pênis. É um passo. É só uma calcinha de Night Elf pra baixo, cara. Eu te digo isso. Mas por que você gosta tanto desse filme, então, pra fazer dele um jogaço, Senhor da Eternidade? Cara, você realmente tem dúvida de por que eu gosto tanto desse filme, cara? Esse filme é genial, cara. Cara, então... é um filme onde as crianças resolvem... Primeiro, a primeira vez que eu vi esse filme, eu era uma criança perturbada, provavelmente. Provavelmente, mas... com certeza. Provavelmente. E, cara, é um filme onde, tipo, todos os adultos são assassinados e as crianças só podem ter até 19 anos. Depois que elas têm até 19 anos, elas vão para o milharal... fazendo um ritual no milharal. Depois elas são absorvidas por um monstro que parece feito de Natal, de lâmpada de Natal. Caralho. É japonês. Não é japonês. Então eu vou te fazer uma pergunta, senhor da eternidade. Quando eu falo milharal, o que que você lembra? Sexo milharal. Sexo no milharal. Sexo no milharal. Sexo e tal. Camisinha nas espigas para não se dar mal. Vamos lá. Mas esse é o esquema. Essa é a parada do Colheita Maldita. Colheita Infeliz. Cara, eu achei que eu tinha embolotado, mas foi ninguém que inventou. Do Colheita Feliz. A criança vai, aí cresce, e aí quando chega tipo 18 anos, ela fode, e depois já pro milharal desaparece pro monstro das luzinhas, cara. Você tipo nasce, se reproduz e é absorvido pelo milharal. Mas basicamente. Então, qual é o gênero do jogo? Sexo no milharal, etc e tal. Cara, camisinha na espiga para não se dar mal. Eu imaginei uma parada tipo um adventure com, misturado com estratégia, tá ligado? E misturado com Farmville. Com GoldenEye. Caralho, moleque. Você vai ter que explicar. Bom, basicamente, o que a galera faz no filme do Colheita Maldita? A galera cria milho. Porque quem é o deus deles? O deus deles é o cara que, quer dizer, a criatura que anda atrás da plantação. O Papai Noel da morte. Que é o monstro não-ness do milho, basicamente. Mas enfim, então o que eles fazem pra deixar o monstro feliz e sem matar as crianças? Eles fazem um sacrifício de adultos de vez em quando pra deixar o monstro tranquilo e cuidam da plantação de milho dele. E pô, em troca, o que eles ganham? Eles podem comer o milho. E é óbvio que o milho dá buffs pra eles, poderes psíquicos. Tá, mentira, só um garoto tem poderes psíquicos, mas enfim. É, deixa eles mais fortes e nutritivos e nutridos, digamos assim. E porra, deixa eles do mal. Todo mundo sabe que o milho é o que deixa as crianças do mal, psicóticas, e fazem elas matarem os adultos. É o Jack Daniels, né, Alex? Whisky de milho. Então, qual é o seu objetivo no jogo? Seu objetivo é criar o milho de forma boa, entendeu? Que é no Farmville. Então... Só como é que você faz pra você criar um milho de forma especial? Você, pô, aduba a terra do seu milho com sangue humano. Óbvio. Que outro jeito? E eu me lembro que no Children of the Corn, no Colheita Maldita, tinha tipo uma organização meio bizarra. Tinha tipo um garoto que era o padre bizarro, que ele era o contato da galera com o Million Man. Era o Malakai, não era o Malakai? Não, não era o Malakai, era o Isaac, que era o padre bolado. O Malakai era tipo o chefe, tipo, era, digamos assim, o. Não é o chefe da guerra, tipo, ele era o mais bolado da parada. Ele era o líder da parada. Ele era o general e o outro era o líder religioso, sacou? Tipo isso. Ah. Só que aí, obviamente, no filme eles começam a ter desavenças e tal, e no final o Isaac é sacrificado para o monstro do milho. Então, peraí. Deixa eu ver se eu tô entendendo como é que é o jogo. Você vai me dizendo se eu tô certo ou errado. Beleza. É tipo, sabe o Roller Coaster Tycoon? Sei. Então, é tipo um Roller Coaster Tycoon que tem vários bonequinhos andando assim, livres, que você não controla eles. Mas aí você vai botando os milhos e tal, aí eles vão comendo os milhos e vão ajudando a plantar, vão matando as pessoas, vão adubando com sangue, e você vai administrando pessoas pra ficar por ali por volta, pra você matar. Você compra moedas vermelhas pra poder comprar pessoas pra matar. Exatamente, cara. Você entendeu perfeitamente. Tá me misturando, tipo, sei lá, um Diablo com Roller Coaster. Diablo, cara. Com um Colheita. Tem a capa do jogo. Como que você imaginou esse jogo, Leque? Uma árvore de maçã, porra? Um milho. Um espinho de sabugoso. Imaginei uma espiga de milho com uma carinha triste, cara. Colheita e esconde o sabugoso tristói. Caraca, quando a Emília tira a roupa, esconde de sabugosa. Puta que pariu. Mas então, Ninja Inimigo, basicamente você entendeu quase perfeitamente o jogo, cara. A única parada que acrescentaria é que, tipo, nas horas do assassinato, tinha que ter uma parada, tipo, meio Manhunt, tá ligado? Você meio que stalkear os caras que passam, que tem o infortúnio de passar pela sua cidade do mal. E essa maneira, se tivesse, tipo, você controlar essas criancinhas, tipo, uma mistura de comando com Manhunt, cara, isso é genial. Com StarCraft também, né? Não, StarCraft não. Esse jogo zoado, cara. Com Halo, misturado com Halo. Caralho, ia ficar irado. Ia ser foda. Ok. Já acabou o filme. E você ia sentir muito orgulho no dia em que você entrasse no quarto e sua mãe falasse: filho, me empresta dinheiro pra eu comprar moedas vermelhas. Moedas vermelhas, sangue. Você teve orgulho no dia que tua mãe fez um vídeo na internet falando que as moedas vermelhas são tudo um golpe. E tipo, eu quero matar os caras que estão passando do lado e vocês estão fazendo uma sacanagem comigo. Cara, imagina que irado se as pessoas saíssem do jogo, começassem a matar na vida real. As crianças começassem a se revoltar, cara. Né? Irado. Alguém passou um vídeo assim: porra, mas eu comprei 30 caixas de milho pra ganhar as moedas e só me deram uma, não sei o que e tal. Ia ser muito bom, cara. Porra, ainda tive uma ideia. Você bota esse jogo no Facebook e as pessoas que estão sofrendo com a sua colheita são os seus amigos do Facebook. Então você começa a chacinar geral que tu conhece. Passa um avatar do seu amigo, tipo: ah, mata ele, mata o Mestre Splinter. A parada podia fazer tracking da foto e criar automaticamente um avatarzinho. Aí você mata todos os seus amigos. Que foda. Foda. Que foda. Que foda. Alguém quer fazer alguma consideração ou o próximo dado da vitória? Eu tenho uma consideração, cara. Eu não imaginei que colheita maldita ia dar tanto pano pra manga assim. O Lula não consegue mais contar o número de jogos sem vencer do Flamengo. Puta que pariu. Vamos lá. São 10, moleque. Killer Asus, você já escolheu seu filme ou quer que eu pule pro Mestre Splinter? Cara, eu tô com vários aqui. Acho que dá pra gente fazer uns curtinhos. Ou quer pular? Pula, pula, me deixa por último. Beleza, escolhe o... Deixa o seu gordinho, deixa o seu gordinho. Não, o último tem que ser eu, porque o meu filme tem um monte de gente aqui que fala: ah, eu não vi, vai sair no podcast. Um monte de gente é o Filho da Eternidade? E o Mestre Splinter, e alguns ouvintes. O Mestre Splinter não viu ainda? Não. Então, não, moleque, vi. Um sonho dentro de um caralho. Sonho. Dentro de outro sonho. Pronto, é isso o filme. Vamos lá, então vai lá, Mestre Splinter. O pior tirou no gira. Você sabe um filme que ia ser um jogo irado? Não sei, cara, cala a boca. Lula, o filho do Brasil. Ai, mas Splinter ficou chateado com você, apesar de você ter resumido o filme de forma Brinks, não tem nada a ver com o que você falou. Ele acha que você deu um spoiler do final. Ele acha que vai chegar no final do filme e vai descobrir que é um sonho dentro do sonho. Olha só, Inception tem mais de um ano, cara. É, cara, eu acho que a regra de filme devia ser diferente dentro dos jogos. A regra é: passou no Telecine e acabou, meu. Tem mais fazer. Mas a origem passou só no HBO. É. E agora, como eu faço? Foda-se, te respeitei a regra aí. Então, ó, agora já. De cu no teu cu com recheio de peru, porra. Como é que é? Sanduíche de buceta? Nossa! Olha, busqueta. Se você continuar me xingando, eu falo a verdade do filme, hein? Vambora, Mestre Splinter. Meu filme, né? Isso. Então, esse filme, eu revi ele esse fim de semana. É um filme clássico. Não só clássico, mas ele prevê. O diretor desse filme é um viajante do futuro, né? Viajante do tempo. O diretor do filme é um viajante do tempo? É, caramba, né? Moleque, é o Dr. Brown? Não, cara. Ele é um viajante do tempo, ele viu o que aconteceu no 11 de setembro e ele preveu a minha situação da Guerra do Terror e tudo isso alguns anos antes, num filme chamado Tropas Estelares. Uou! Ele preveu ou ele previu? Oh. Uou! Ele previu. É, ele previu porque ele se baseou num livro que foi escrito em 1960 e tanto, né? Do Robert E. Heinlein. Opa! Agora você tá falando de poleiro elétrico! Cara, pau de arara, né, cara? Mas sabe de uma coisa, Senhor da Eternidade? Esse filme Diga. Tem selo de Senhor da Eternidade qualidade. Porque tem... Com certeza. Peitinhos. Tem peitinhos. É muito tem bom, Zergs filme, cara. Tem Zergs. Pra quem não conhece esse filme, cara, esse filme conta um mundo futurista também, né? Onde todos a Terra se uniu em torno de uma federação única. E a gente vive uma situação onde as pessoas, pra tornarem, conseguirem seus empregos e terem uma vida digna, elas precisam se tornar citizens, tem que ser cidadãs. E pra ser cidadãos, tem que servir ao exército, aeronáutica, ou sei lá o quê. Homens e mulheres. Marinha. Exatamente. O cara do barril. Falou o cara do barril aí pra lembrar. Tem que servir no barril, moleque. Porra. Então, a história conta... O filme se baseia no John Rico, que é o personagem principal. Ele quer se tornar um cidadão, mas ele, na verdade, começa pelo saco da mulher que ele gostava. Ele não tinha tanta convicção do que ele realmente queria. Não sabia o que significava ser um cidadão. E acaba que a cidade dele natal, que era Buenos Aires, no filme, que era um Buenos Aires caucasiano, extremamente diferente do que a gente tem hoje, ela foi destruída por um meteoro que caiu da Terra e foi atirado pelos insetos. Uma galáxia muito, muito distante. Então, eles viram um soldado, né? E eles vão atacar os insetos que destruíram Buenos Aires. Não sei porquê, porque não fez falta pra ninguém. E eles vão atacar... Alfajó? Não, olha só. Buenos Aires é uma cidade boa. Os argentinos é que estragam. Mas aí eles vão lá tirar a satisfação com os insetos e tudo mais, e atacam pra todos os insetos, se fodem muito até conseguirem alguma vantagem nessa batalha. E essa é a essência do filme, né? E antes de entrar no mérito do jogo, vou só falar por que o cara previu o 11 de setembro. É muito simples, cara, porque pensa só, caiu um meteoro em Buenos Aires. Ninguém questionou, tipo, cara, como é que os insetos, a anos-luz de distância, conseguiram mirar a porra de um meteoro que não tem nada identificando que seja de um inseto na porra da cidade de Buenos Aires, no alvo civil. E o governo usa isso como desculpa pra falar, vamos atacar o planeta dos insetos, matem todos os insetos. Insetos são ruins. Os insetos são alienígenas, eles vêm de outro lugar, eles têm outra cultura. Vamos atacá-los, eles são uma ameaça à soberania nacional. Cara, isso é alguma semelhança com o que aconteceu com o setembro? Basicamente... Peraí, passa uma pergunta, então. Peraí, tu tá defendendo o Osama Bin Laden, cara? Não. Estou dizendo que é a mesma ideia. Então, vou botar aí no post um link do Cracked.com, onde o cara faz um artigo dizendo essa teoria da previsão do futuro do diretor, né? Cara, ele fala várias semelhanças, por exemplo, a estratégia que os caras usam contra os insetos é igual a estratégia Anvil & Hammer, que foi a primeira tentativa contra os terroristas, em um primeiro ataque que realmente é efetivo contra os talibãs. Tem, cara, tem uns 6 ou 7 pontos de semelhança que o nego falou, cara, se não viajou no tempo, cara, não sei o que o cara fez. Peraí, Matt Splinter, por que você tá achando que o cara previu o futuro? Porque você não pode simplesmente pensar que os americanos se basearam na estratégia do livro e do filme pra fazer sua guerra. Oh, snap! E se os americanos são os viajantes do passado? Enfim. Pode ser também. Livros do Tom Clancy. Mas assim, é um jogo? Fala do jogo, o jogo. Qual é do jogo? Cachorro? A parada é muito rica, o cenário é muito rico. Você tem, além do John Rico, dois outros personagens que... É muito rico, além do... Nossa, que troco, caralho, Duca. Você é um gênio, cara. Você é um gênio. Eu não tinha pensado nisso. O mesmo banco. Mas tem outros dois personagens que são importantes pro filme, que é a namorada do John Rico, que é a Denise Richards, muito gatinha, piloto, que ela entra pra aeronáutica, e tem um amigo dele, CDF, que tem indícios de psiquismo, que na época já era uma coisa normal, o desenvolvimento do cérebro humano chegou a tal ponto que as pessoas estavam tendo poderes psíquicos, ele tá na inteligência. Então, cada personagem principal tomou uma classe diferente e foi atingir seus próprios objetivos, né? Cada um na sua função dentro da guerra. E o meu jogo seria um jogo de aventura, onde você trocaria de personagem, né? Você teria missões espaciais com um personagem da aeronáutica lá, chegando no planeta, enfrentando, desviando dos meteoros e os projéteis dos insetos, aquela porra toda. Ou até mesmo aquelas missões de bombardeio que você já tá no planeta e tudo mais. Missões de resgate, que você tem que resgatar os soldados, que nem uma cena do filme, que eles ficam presos, entrincheirados uma base até viu fala o de resgate. Novo, presos entrincheirados. Presos entrincheirados até viu o resgate salvá-los, né, dos insetos que se multiplicavam aos montes. Teria a infantaria, né, que seria o FPS non-NAS com muitos e muitos e muitos e muitos insetos, e teria um grande foco no team play, porque a essência do filme é essa, tipo, os caras só sobrevivem porque eles confiam nos outros e tem equipes capazes. E teria a parte da inteligência, que poderia ter vários minigames de estratégia, ou algumas minigames que ele faz muito coisa de adivinhação com cartas e outras coisas, que poderia rodar em paralelo. Então você fica integrando nas fases, dá pra você botar um pouco de cada coisa. Eu tô viajando, tô dando muito trabalho pra equipe de programação, mas foda-se. Mas, por exemplo, Gears of War é um jogo que se encaixaria legal nisso. Por exemplo, você tem um co-op, que você pode jogar ao mesmo tempo com seu amigo, você tem a sua equipe de 3-4 pessoas, e vocês estão nas suas missões contra os monstros. Na verdade, a maioria dos jogos que estão saindo ultimamente são baseados em Starship Troopers, né? Se você olhar Halo, tipo, as armaduras de Halo são iguais às descritas no livro de 59. Se você olhar Gears of War, os temas são os mesmos. Vários jogos que estão saindo hoje em dia são baseados nesse filme. Então, não, engraçado que até Mass Effect tem um toque de Starships. Tem, porque teve a guerra lá contra as aranhas, não sei o que. Contra as aranhas, tem os caras que têm poderes psíquicos, tem... Mas isso é desde Doom, assim, tipo, a ideia de um soldado, um marine, com uma armadura super poderosa que enfrenta hordas de monstros, isso veio de Starship Troopers, cara. Isso, então, não é que o jogo vai se basear em Halo ou em Gears of War, é que o jogo vai mostrar de onde tudo isso veio, né? Ele vai mostrar o original, na verdade. Porra, entendi. Alguma consideração final, Mestre Splinter? Não, basicamente isso. O filme é muito bom, por mais que muita gente não goste e MDB... Peraí, alguém não gosta desse filme? Eu não conheço ninguém que não... Você tá falando do 2? Não, do 1. Cara, se eu conhecer alguém que não gosta, eu mato. Qual é o mato filme? Follow. É, Tropas Estelares. Cara, então, ele não chega bem... Toma cuidado. É um filme bom, cara, mas assim, qual é o final dele? Cara, o final do filme, eles explodem um inseto gigante. Todo mundo assim, valeu, yeah! Eles não explodem. Não, eles estão torturando o cérebro lá. Até que parece censurado. Eles estão fazendo o quê? Torturando prisioneiros de guerra. Não vou nem dizer quem fez isso. Mas a ideia do final do filme, o que acontece? Eles aprisionam o cabeça dos insetos, né? Aquela espécie que tava liderando o ataque dos insetos. Agora chegamos ao turning point. Agora com esse conhecimento desse inseto e vamos invadir a mente desse inseto, descobrir como a colônia se comporta e vamos vencer essa guerra. E acaba, mas ele acaba dando aquele... Vai ter o 2! Não acabou, porque acaba com uma mensagem de recrutamento, tipo, nós temos as armas, nós temos o equipamento, agora precisamos de você, se aliste no exército. Entre na minha guilda! Mostrando que a guerra não acabou, sabe? É uma falsa mensagem de que a guerra tá ganha, mas na verdade ainda tá mandando gente pra lá, ainda tem gente morrendo, cara. Cara. Mestre Splinter, é verdade que a guerra nunca acaba. Guerra do Terror. Então, que tá aqui substituindo o Ilapso! Killerazos! Cara, eu vou mandar aí um desafio pra nossa comunidade. Comunidade. A gente já tem um bondinho aqui. Chegando na Coab pra curtir com a galera, né? Pagode no maior astral. É isso aí. Vocês conseguiriam pensar num jogo sobre o filme Porques? Caralho. Sem variar muito de Bully. Leisure Suit Larry? Também. Eu penso no Leisure Suit Larry, na estética do Leisure Suit Larry, mas com todas as mecânicas de Bully. Fala um pouquinho do filme. Pô, o Porques, ele conta a história de um... Tem muito garotinho que toma leite com pera na geladeira e não viu o Porks, né? Que escuta esse podcast. Pois é, o Porks, ele conta a história de um grupo de jovens americanos, é o quê? Década de 60, 50? Era coisa assim, né? bem antigo, que eles estão curtindo a vida, vão pra faculdade, então o último ano de colégio deles, eles têm que zoar. Eles vão pegar a mulher, beber, encher a cara, e o Pee-wee, o mais noob deles, é virgem. E aí o filme todo se vai envolver a tentativa dos amigos de desvirginarem o Pee-wee com uma garota. E o melhor é que geral passa com uma garota, fica especificado. O legal é que o filme tem várias situações que as pessoas passam, que acabam comendo alguém de brinks, e do nada, então, ah, vamos fazer não sei o que, assim, caralho, mulher pelada, aê! Tem uma cena, essa cena pra mim, Pox, é genial. Tá o cara andando com uma mulher, que ela tava com aquele vestidinho de cheerleader, assim, nice, aí ele andando com a mulher, não sei o que, no estádio do colégio, aí eles entram no vestiário masculino, aí ele tá conversando com ela, não sei o que, não sei o que, aí do nada a mulher, meu Deus... A professora, cara. Essa isso é cheiro. É cheiro de meia. Aí tem um monte de meia. Ela, eu fico com muito tesão com cheiro de meia. Aí o cara fala, ah, vai ser agora. Abaixa a calça, tira a casinha dela e começa a comer ela. E o alto-falante tá ligado ali, não lembro porquê. Só de brinks. Aí ela começa a gemer loucamente por causa do cheiro da meia. E todo mundo jogando basquete, sei lá que esporte, ouvindo a mulher. Uau! Uau! A mulher uivava que nem cachorro. Que essa cena aí é a história paralela que os dois professores de educação física ficam conversando, aí um fala pro outro, olha, você tem que pegar essa professora. Aí ele, porra, mas como é que eu vou fazer isso, cara? E por que? Ela parece tão normal. Aí o cara, au! O cara fica o filme inteiro, porra, me conta o que, que é esse AU dela, o que, que é isso? Até conseguir comer a mulher. Só que a gordona descobre, né? Já explicando o filme aí. Mas quando eu pensei nesse filme, eu falei, poxa, o que, que eu posso o que eu posso extrair desse filme pra virar um jogo? Eu não consegui pensar em nada diferente de Bully, em que você tem que participar do ambiente escolar, você faz as provas, zoa os amiguinhos do colégio. E elementos normais de adventure, que você teria que pegar alguma coisa, conversar com os personagens pra pegar as meninas. Vocês conseguem pensar em alguma coisa diferente disso, comunidade? Eu acho que é interessante você sempre envolver a história, você tá jogando o jogo, ou tipo Leisure Suit Larry, você tá andando pelo campus da faculdade, aí você encontra, sei lá, duas pessoas conversando, aí você entra, tipo, numa quest, assim, sei lá, vamos chamar de quest. E na quest você tá conversando com as pessoas, entra o que elas estão fazendo, sei lá, ah, vamos entrar na biblioteca porque a gente precisa roubar um livro, porque eu quero fazer um trabalho, nego não quer me liberar o livro. Aí a mulher fala assim, ah, mas se você liberar o livro, eu, sei lá, pago o peitinho. Aí o maluco, ah, libera pra você. Nice. Aí você vai atrás do livro na biblioteca. E sempre tipo umas quests bem zoadas, tipo, você tem que entrar na biblioteca rastejando pra ninguém te ver. Ou então, tipo, pagando um cofrinho assim, você, tipo, você dá uma lambidinha no dedo e esfrega no mamilo pra bibliotecária ficar, vou fingir que não vi. Isso podia ser um bom jogo de Kinect, cara. Peraí, boa que você tem levantado essa, que eu lembrei daquele jogo da Ubisoft, que, cara, não sei se acabou saindo pra Wii, é aquele party game mais naughty. Ah, We Dare saiu e ninguém que eu conheço jogou, ninguém ainda fez Switch do Wii. Pô, ninguém falou que jogou, né, cara? Ah, é? É. Mas só eu tenho um Wii aqui. Aí, dava pra fazer um filme daquele 9 semanas e meia de amor, tipo We Dare. Caraca, hein? Esse filme que até hoje eu não vi, mesmo passando várias vezes no SBT. Ah, nunca viu Lagoa Azul também? Isso é um óbvio, é clássico da Sessão da Tarde. Aí, já sei um filme que daria um ótimo jogo, cara. 120 dias de Sodoma. olha aqui a sinopse. Quatro, sei lá, liberalistas, tipo, como é que é? Ah, quatro nazistas arrumam 9 adolescentes entre meninos e meninas e sujeitam eles a 120 dias de tortura física, mental e sexual. Essa é a sinopse do filme. Que foda. O filme é um action game gigante de apertar botão na hora do sexo. Sim, né? Dizer que o maluco se suicidou. suicidou depois de fazer esse filme, cara, que ele não aguentou a merda que ele fez. Caralho. O que eu acho tão legal do Pork é que você pode fazer um filme, um jogo muito galhofado, um jogo muito comédia. Você pode apelar pra diversos aspectos, assim, cômicos, do tipo, ah, vou fazer o jogo pra quem acerta a moeda no copinho, aí quem acertar a outra bebe. Aí você é o cara gordinho que quer pegar a mulher e você joga isso com a mulher gata. A mulher começa a ficar muito bêbada. Aí você, caralho, vou pegar ela, vai ser irado, não sei o quê. Aí quando você vai comer ela, dá alguma merda, tipo, aparece o, sei lá, o diretor da escola com cola na cabeça porque tava lavando o cabelo e fala, ah, os seus amigos escrotos, foi você. Aí você, caralho, eu quero comer a mulher. Porcs daria um jogo com diversos minigames. Lembra aquele que eles tinham que olhar as meninas pelo aquele buraquinho no banheiro? Como eu não lembro, né? Como eu não lembro alguma cena desse filme. Por exemplo, daria pra, aquela hora que o cara até tava botando a língua ali, aí vem a mulher e depois agarra o pau dele ali. Você poderia fazer um jogo, pensando numa mecânica com emote ou com Kinect, de você ficar fazendo o movimento, não com as partes, tentando fugir ali da gordinha, da gordona que tentava te pegar você, né? Então me tira uma dúvida, Kirerazos. Tem co-op? Tem multiplayer? Acho que não teria, hein? Acho que não. Você chamaria o seu amigo pra jogar com você? Pô, jogar um porquizinho lá em casa. Agora imagina se você fosse jogar esse jogo com uma amiga sua, só que fosse aquela cena que o Biff encontra a filha do Porks. Putz. Esse filme é muito bom. Ótima escolha. Falar uma homenagem pro filme aí do mestre do nosso amigo Ninja Inimigo. Eu vou lá, vou ver uma cena aqui rapidinho e já volto pra falar do Inception. Cara, eu tenho esse. É sério isso? Não. Senhor da Eternidade e Mestre Splinter, se vocês quiserem se retirar do programa, eu não vou ficar triste, pois eu vou falar sobre Inception e eu não vou dar mega spoilers, mas vou dar alguns detalhes do filme que talvez vocês possam ficar tristinhos. Eu vou me retirar. Valeu, falou. Falou. Daqui a pouco. E você, vai ficar aí, Caixa? Fala, cara. Tava amarradão ouvindo a musiquinha aqui, diz aí. Você vai ficar aí? Eu vou ficar aqui, cara. Não tem nada a perder, não, cara. Então, beleza. O filme que eu escolhi pra falar do meu coração pra botar no é um dos meus filmes preferidos. É, tem muita discussão, muito mamilo em cima desse filme, porque muitas pessoas não acham ele. Tem muitos mamilos no filme? Não, nem tem. Mas é um filme. Que merda, então. Porque. Muitas pessoas dizem que é um filme genial, que é revolucionário, outras pessoas só defendem que a indústria do cinema tá muito fraca e que quando fazem uma coisinha ou outra diferente, todo mundo fala, caralho, que foda. Mas em suma, Inception é um filme muito, muito, muito bom. Bom por quê? Eu acho que Inception mistura três tipos de filme. Ficção científica, drama e infiltração. E o filme mistura esses três gêneros fantasticamente com a premissa de descobrir segredos entrando no subconsciente das pessoas durante o sono delas, cara. Irado. A grande sacada do filme é que pra extrair essas informações, a galera tem que dormir também e entrar no sonho das outras pessoas. E melhor, são eles que constroem o sonho, criando diversos cenários muito criativos e fodas pra caralho. Se a pessoa não perceber que é um sonho, ela alimenta o sonho com seus segredos e pum, tá sendo. Então, o que é tão legal nele? O que torna ele tão sensacional é a história e a maneira como ela é falada. Você basicamente tem que fazer... Mentiroso. É por causa do Leonardo DiCaprio que você gosta dessa merda. O jogo? Que jogo? Eu ainda nem falei. O filme é cansativo. Eu achei o filme cansativo, porque ele ia ficar muito confuso com suas 114 camadas. Você entra, em vez de invadir um lugar, invadir uma caixa forte, invadir um cassino, você invade o sonho de uma pessoa e tenta, no subconsciente da pessoa, tirar as informações mais profundas dela, tirar a informação que você precisa. E o grande quê do filme... Aí, isso é mó vacilo. E o filme brinca com essa situação do sonho, de você estar tá dentro do sonho, fora do sonho. E o que mais me deixa encantado no filme é o filme nunca te deixar bem claro se você tá dentro de um sonho ou se você tá fora do sonho. Porque um sonho, às vezes, parece tão real, que você não sabe o que tá sonhando. Na maioria das vezes, você não sabe o que tá sonhando. Porque tudo aquilo, por mais bizarro que pareça, faz sentido pra você. Faz parte da sua natureza. E isso mostra no filme de formas tão simples que às vezes você nem percebe. Por exemplo, uma das minhas cenas preferidas no filme é que eles nunca falam se aquilo é um sonho ou se é verdade. Mas o Leonardo DiCaprio tá fugindo de uma perseguição. Ele tá na cidade lá, sei lá, Bangkok, num lugar zoado assim. Ele tá correndo, correndo, fugindo. Aí ele entra num beco. E o beco vai ficando estreito, estreito, estreito. Aí ele fica mega estreito, sufocante. Aí ele sai do beco e continua correndo. Tipo, ou o engenheiro tava muito maconhado quando fez aquele beco, ou aquilo era um sonho, cara. E o filme não mostra se aquilo era um sonho ou não. Isso é uma sacada genial. E vamos que era um sonho. Ô, Ninja Inimigo, já jogou um jogo de PlayStation 1 que é um diário de sonhos? Não, não joguei. É, tem um japonês bizarro que ele tinha sonhos muito bizarros. E aí ele decidiu todo dia anotar o sonho dele. E aí ele começou a fazer um diário de sonhos. E aí quando ele já tinha tipo uns 100, 200, 300 sonhos, ele fez um jogo no qual você não tem objetivo. É um jogo totalmente livre, totalmente abstrato, em que cada vez que você joga o jogo, ele gera uma fase aleatória com base em um dos sonhos, um ou mais sonhos que o cara teve. Caraca! E é um jogo muito viajado. Mas japonês! Muito viajado. Se não me engano, o nome do jogo é LSD, se não me engano. É, de tão maconhado que é. Tu já jogou esse jogo bastante, né? Nossa, é muito legal. E aí, tipo, à medida que você vai jogando, ele vai colocando mais sonhos juntos. E aí, tipo, de repente tem um elefante no ar, e você fica olhando o elefante, e aí você fica explorando a fase é vazia, mas tem coisas, e tem pessoas, e aí uma hora você acorda e acaba o jogo, mas aí você joga mais uma vez pra ver que coisas bizarras vão acontecer. Foi irado. E eu acho que seria legal a gente fazer um jogo de Inception, se toda vez que a gente entrasse em uma camada de uma pessoa, um sonho de uma pessoa, gerasse um sonho totalmente aleatório, com base em alguma coisa da personalidade da pessoa, mas que nunca fosse a mesma coisa, fosse um negócio meio gerado randomicamente, assim. É, uma ideia legal. Uma ideia legal. Uma ideia muito mais irada, cara. Tipo, você pode controlar seu sonho de verdade, sacou? O jogo, ele lê seu sonho, sacou? E você pode viajar com seu sonho, cara. Muito mais maneiro. Uma coisa que Inception trata é que no sonho, você não percebe se aquilo é real ou não. Então, você não sabe se tá sonhando ou se você tá sonhando dentro de um sonho ou se você tá sonhando dentro de um sonho dentro de um sonho. E uma outra... Peraí. Veja bem, Ninja Inimigo, você já sonhou dentro de um sonho alguma vez na sua vida? Já. Mentiroso. Tô falando. Até eu sonhei. É? Comigo também já aconteceu. Eu já acordei num sonho, porque eu tava sonhando. Aí eu acordei. Aí eu, caraca, ufa, que bom que era um... Que pena, que bom que era um sonho. E, tipo, era um pesadelo. Aí eu fui pro sonho, aí o meu dia tava muito zoado, sei lá, com peixes voadores. Aí eu acordei de verdade. Eu falei, caralho, que mindfuck. E eu passei o dia todo assim, caralho, será que eu tô acordado mesmo? Uma coisa que Inception faz bem legal nesse aspecto de ficar aprofundando o sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, é a questão do tempo. Quando você tá sonhando, você nunca sabe, você nunca tem com precisão a passagem de tempo. Podem se passar anos ali e o sonho durou 3 horas, mas no sonho você tem a total certeza que passaram-se anos ali, anos. Você chegou a conhecer uma pessoa, a amar, brigar, divorciar, ter filho, matar o filho, tentáculos crescer nas suas costas, virar um final japonês da parada e você acordar, caralho. Isso é o que o filme brinca de uma forma muito interessante. Cada vez que você tá numa camada mais profunda e mais profunda do sonho, o tempo passa mais e mais e mais devagar. Então, se você tá numa camada muito funda do sonho, anos, centenas de anos, podem ser um segundo na vida real, um minuto na vida real. Uma coisa absurda. Então vão criando mundos e mundos profundos e vidas paralelas dentro dos sonhos e perdição de linha. Então, aonde entraria um jogo irado de Inception? Eu não acho que Inception tem uma força na ação. Eu não acho que Inception tem uma força num jogo de infiltração. Então eu acho que o melhor jeito de fazer um jogo de Inception seria um jogo no estilo Heavy Rain. Um jogo de drama que você... em drama interativo, em que você controla o personagem, você determina todas as ações, o jogo tem diversos caminhos e você controla mais de um personagem. E mistura isso com o fato de você nunca saber se você tá sonhando ou se tá de verdade. Sempre envolvendo uma missão ou alguma coisa coisa, tendo que convencer uma pessoa, mas sem focar muito na parte da mega ação e distribuir a ação da mesma forma que Heavy Rain distribuiu, uma forma mais leve, porém divertida, porém sem cansar, dá aquele clima de que o jogo não é parado, entende? Não, é porque eu acho que o aspecto de um jogo de aventura deixaria o jogo meio linear, mesmo que você tivesse vários caminhos, e você acabaria não aproveitando tudo que o mundo teria pra oferecer. Por outro lado, fazer um jogo aberto com base nessa premissa seria difícil pra caramba, né? Seria difícil. Você teria que pensar em muita coisa. Então, ou você faz um roteiro muito elaborado, melhor que o do Inception, pra você fazer um jogo desses, ou então não vale a pena. O que eu tava pensando em não fazer um jogo tão aberto, com coisas tão bizarras. Mas, por exemplo, Heavy Rain tem vários finais, tem várias sequências de caminhos que você pode fazer, mas nada sai muito do grande escopo do jogo. Então, você não precisa sair da linha do escopo do jogo. A ideia do filme é você entrar, conseguir informação, ganhar a sua liberdade, sair, beleza. Então, ou você consegue, ou você não consegue, consegue de certa forma, se arrepende de algumas coisas que você faz. Tô tentando não dar spoiler do filme. Você aprende a conviver com alguns erros do passado, você não consegue aprender. Então, uma coisa que não funciona em filme, que eu acho que funcionaria muito bem num jogo de Inception, seria finais alternativos. Você não tem um só final pro jogo, você tem diversos finais. Um filme como Inception gosta de deixar um final meio questionado. Meio aberto. Um final meio aberto, um final meio pra você discutir depois. Um jogo dele poderia fazer você ter vários finais de acordo com várias atitudes que você teve ao longo do jogo. O interessante de um jogo do Inception seria que você aproveitar pra explorar muito diversos cenários dentro do mesmo... dentro desse mesmo jogo, porque aquela representação do cofre de onde tá a informação, que era um forte no meio da neve, todo guardado, é muito interessante. Você pode pegar essas outras representações de conceitos mais abstratos e transformar isso em cenários pro jogador ter que invadir, desbravar, ou mesmo situações. Sim, você pode, por exemplo, uma missão inicial pra mostrar um tutorial level, é um cara que... Tutorial level? Um cara que contratou o... Cachorro? O Leonardo DiCaprio pra poder conquistar uma mulher, aí ele faz um sonho pra ela, sonhar que ela tá numa boate, encontra um cara muito foda, aí quando ela tá com um cara, o cara começa a tentar estuprar ela, aí vai o cara mirradinho, nerd, aparece, salva ela, soca o cara, fode ela e mostra que ele é irado, não sei o que, e o sonho acaba, ela acorda e conhece o cara no dia seguinte, tipo, caralho, esse é o homem da minha vida, que eu sonhei com ele. Tutorial level! Acho que você já tá... Que cheaterzinho! Então, basicamente, seriam Psychonauts, né, com Inception. Quase isso! Eu tentei falar um pouco do filme, como é um filme bem recente e não foi só uma pessoa ou duas que vieram falar que não viram o filme ainda, eu tentei deixar bem aberta a ideia do filme. Mas vejam o filme, se vocês vão entender melhor o que eu tô falando. O filme tem todas essas partes de desafios, de decisões que você tem que tomar, de aspectos que podem mudar todo o rumo da história, pode deixar um final totalmente diferente, tem traumas que o protagonista aqui tem que superar, tem mais de um protagonista, tem várias coisas interessantes. Não, não tem mais de protagonista a origem. Dá pra você ter mais de um personagem jogável num conto só, como Heavy Rain. Heavy Rain você fica alternando entre quatro histórias. Em Inception você poderia muito bem alternar entre várias histórias. Até histórias do passado do protagonista. Eu tive uma ideia agora, uma ideia muito legal. Se a gente fizesse Inception um jogo multiplayer, em que um personagem controla uma pessoa em um sonho e outra pessoa controla o próprio sonho. E aí o objetivo... Coitado desse programador! O objetivo da pessoa no sonho é, tipo, encontrar uma informação, ou salvar uma pessoa, ou proteger alguém. O objetivo da pessoa controlando o sonho é impedir isso. Então ele modifica os cenários, modifica os prédios, joga trens no meio da rua pra impedir. Isso é um jogo de RPG, né? É, basicamente ele vai... é um mestre contra o player. Isso poderia ser, cara. Poderia ser. Aurora Toolset do Neverwinter. É verdade, é verdade. Isso daria até legal, sei lá, um DLC, ou então um jogo pra iPhone. Essa ideia fica bem bacana. Se você vê de cima e tal. Usar dispositivos de toque pra ficar alterando, pra alterar a geografia. O mais legal é que, tipo, uma pessoa jogaria como se fosse um RTS e outra pessoa jogaria como se fosse um FPS. Seria uma mistura muito estranha. Seria maneiro. É, uma coisa pra se pensar mesmo. Dá bem interessante essa ideia. Agora... Eu colaboro com o post. O Silent Hill tem o final do cachorro, né? Cachorro? Cachorro? Imagina se você pudesse entrar no sonho de um cachorro, como seria? Legal, cara. E você encontrar encontrasse lá uma criança e a criança olhasse no fundo dos seus olhos e falasse: que cachorro que é? Eu não sou cachorro, não. Então, um filme muito maneiro que daria um jogo irado é Metal Gear Solid 4. Sacanagem. Outro dia eu joguei 4 horas e pelo menos uma hora foi só de cutscene. Ah, pô, pensei que você ia falar que jogou 4 horas e não chegou a jogar. Porque acho que é quase isso, cara. Estamos chegando mais uma vez na hora do Game of the Um dia não vai ter discussão pra falar isso. Aí eu reparei uma parada. Todo episódio que a gente grava, tem tipo, que a gente tem que escolher uma parada pra cada um falar. O Ninja Inimigo, sempre pra ser fodão, ele fala: pô, o meu vai ser o último, porque é o meu mais foda. Faz o seguinte: volta todos os episódios e vê como é sempre lápis. É sempre o lápis? É sempre lápis. Ah, mas o lápis também, quando o lápis inventa essas merdas, também é um saco, né? Tô falando. Então foi no modo lápis. Então, Rebeca Gliossi, sociopata digital, negão gostoso de 84. Que estava ouvindo no escurinho do cinema o nosso podcast. Tava só na moita aqui. A maioria dos filmes baseados em jogos são um cu. E a maioria dos jogos baseados em filmes são um cu. Principalmente quando eles são lançados perto do lançamento do filme. Então, das nossas ideias, qual a que você mais gostou? Não tava prestando nenhuma, na verdade. É que assim, eu tava aqui, mas não tava prestando atenção. Não, brincadeira, eu tava assim. Ah, eu gostei de todos, mas como eu sou... Olha só que resposta de quem não... Tá vendo? Não quer se comprometer, né? De quem não quer se comprometer. Atenção, ela gostou de todos. Gostei de todos, todos maravilhosos. Não, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o Colheita Maldita. Eu também. Farmville Maldito. Ah, venci, cara. Mas eu acho que é por unanimidade ou não, sério. Não, eu gostei de Velozes e Furiosos. Com Vin Diesel, exato. Cara, qualquer coisa do Vin Diesel eu ganharia, essa é a verdade. Então, colheita infeliz com Vin Diesel. Cara, meu Deus. Vin Diesel criança, óbvio. Óbvio. Sendo um sonho dentro de um sonho. No milharal. Ele tirava o cochilo antes de jogar poker. E lutando contra insetos boladões do mal. É, ele no futuro. Contra insetos bolados do mal. No futuro, aprendendo no sonho. É. Cara, eu não consigo imaginar o Vin Diesel criança. Calma. Eu imagino ele, tipo, ele mesmo, só que pequeno, sabe? Ah, não. Tipo, que é uma coisa ele difícil. Mesmo, só que anão, exatamente. Imagina o Vin Diesel em Porsche. Pronto. Olha, achei, olha, cara. O resgate do soldado Ryan. Ele tá lá e com o cabelo. Com o cabelo. Mentira. Vou ver. Ele é puto no filme, na hora que ele salva a criancinha francesa, que o pai fala: leva a minha criança, pelo amor de Deus. Ele: vem cá, criança, eu vou te levar pro meu carro e vou fazer drift aqui com os alemães. Caraca, eu... Por falar em cameos legais, no filme do Demolition Man, um dos punks do submundo é o Jack Black, cara. Nossa. É, nossa. E ele xinga, ele tem uma fala, tipo, ele tem uma fala só no filme inteiro, mas é muito bom. Alguma coisa tipo, fuck the police, alguma coisa assim. Fuck the police. Tô de Volta pro Futuro 2, o Elijah Woods aparece jogando Wild Gunman no arcade. E eu vi que tem num da gangue do Grief, que é o Beef do futuro, tem o Flea. Mas será que é o Flea do Red Hot? Deve ser, cara, ali. Porque tem ele no Caçador de Emoção. Ele e o Anthony Kiedis. Caraca, que irado. loucos lá que ajudam eles a assaltar uma casa, uma coisa assim. Fritz, se você fosse agora curtir a página do Baixo Frente Soco no Facebook, como você faria? Cara, eu entraria no Face, aí eu ia procurar assim, Baixo Frente Soco. Só que aí ele não retorna nada. Aí o que que eu faço? Eu faço assim, ninja inimigo? Qual é a página do Face? Aí ele ia me falar. É www.facebook.com/baixofrentesoco, é isso? Não sei, cara. Não. Você pegou de surpresa. Se você quiser, você pode entrar no baixofrentesoco.com, tem um botãozinho lá, curtir. Pronto, tá certo. Já é o suficiente. Acho que eu acho pelo Face, porque eu já curti, mas eu recebi por e-mail, né? Então facilita. E na base, se você quisesse convencer a sociopata digital Debs a fazer uma conta de Twitter e seguir a gente no Twitter, como você falaria pra ela? Falaria que ela poderia xingar muito no Twitter as pessoas se ela fizesse uma conta no Twitter. Ela pode xingar muito Baixo Frente Soco, mandando um arroba baixo frente soco e xingando a mãe de cada um dos membros do Baixo Frente Soco. Exatamente. Rebeca Gliossi, sociopata digital, o que você falaria pro senhor da eternidade se ele quisesse mandar um e-mail pro Baixo Frente Soco? Ah, eu sempre esqueço o e-mail de vocês. Como é que é mesmo? Perdeu. Arara. Oi. Fala pra ele. Cara, a pergunta é, por que que eu mandaria um e-mail pro Baixo Frente Soco, cara? Sem direcionar pra mim mesmo. O Arara tá convencendo. Por que enviar um e-mail quando eu posso enviar uma carta, moleque? É que nem... Ninguém sabe o próprio telefone, né? Nem o próprio e-mail, cara. Como é que vai saber o próprio e-mail? Ninguém manda e-mail pra si mesmo, pô. Ah, lembrei. É eu gosto de jogos @baixofrentesoco.com, né? É isso aí, Rebeca. Eu estava ficando meio triste porque você já gravou tipo umas 4 leituras de e-mail aqui no programa. É mesmo, eu sempre esqueço. E o site que é site www.baixofrentesoco.com. Não se esqueça de passar nos nossos sites dos nossos amigos como o Poleiro Elétrico do Arara, que ele faz reviews de altos livros, não jogos, sendo... Mas se você quer ler sobre jogos, você pode acessar o Girls of War. E se você quiser ler sobre putaria e sacanagem, você pode ir no Pizza Frita. .wordpress.com. Os links estão todos no site, que é site do site baixofrentesoco.com. É um site do site? Dentro do site. E é site. Tipo um site. É tipo um Inception do site? É, preciso colocar um protesto aqui, que eu acho muito triste que o Inception tenha matado o meme do Zibit, né? Porque antigamente tudo aquele negócio que era um dentro de outro, aparecia o Zibit, aquela carinha feliz e tal. Aí agora mataram ele e colocaram Inception. Eu acho uma puta falta de sacanagem com ele. Eu acho que a gente devia fazer um movimento pela volta do Zibit, cara. Eu acho que Inception... Twitter só agora, Arara. Quero ver seu tweet aqui no seu ar. Valeu, galera. Até semana que vem. Abraço. Valeu. Falou. Abraço. Valeu. Que abraço. Aí, ô Nabás, tu conhece a piada do viado do surdo? Achei que ele ia falar, você conhece a piada do não nem eu? Mas essa piada é muito parecida. Dá no mesmo, cara. Tu conhece a piada do viado surdo? Não, não conheço a piada. Quê? Não, não conheço a piada. Quê? Isso é muito genial, cara. Tem counter, cara. Ai, ai. Moleque, essa piada é muito boa. Na base, você gostou dela? Pô, genial, moleque. Realmente, que? Sim. É genial. Que? Sacanagem. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha